tudo bem com vocês? Eu sou o Pablo Nova Era e estou aqui com uma mesa ilustrada, uma mesa estrelada. Eu tenho aqui do meu lado Doom Raziel. Tudo bem, Doom? Opa! E eu tenho aqui do meu outro lado o Stefan Beats. Tudo bem, Stefan? E aí? Tudo tranquilo? Gente, estamos aqui para falar para vocês que muito obrigado pelo apoio, pelo carinho, por acompanhar a nossa jornada até aqui, até agora. Vocês sempre estiveram aí do nosso lado, sempre estiveram participando conosco na medida do possível. E nós iremos retornar, vamos finalmente sair do hiato, já temos uns certos episódios aqui gravados, já temos conteúdo prontinho para vocês. Então, a partir da semana que vem, nós já estaremos periodicamente lançando podcasts aí. Olha aí, o último podcast que a gente postou foi aqui o Universo Expandido da Fase 4 da Marvel, no dia 24 de julho do ano passado. Olha só, faz quase aí um ano que a gente tá em ato, que estamos em ato. Então, uma notícia boa aí para vocês, uma novidade boa, é que a gente vai voltar a explorar aí o mundo do cinema. Nós vamos falar de cinema, vamos falar de televisão e vamos falar, mais importante, de joguinhos, que é isso que vocês querem, eu sei que é isso que vocês adoram. E mais, jogos. Exato, e mais, a gente vai falar muito sobre jogos específicos, não vamos abordar só assuntos específicos. Tanto que tem um episódio aí que eu tô com ele como carta na manga, que olha, rapaz, tô até, ó, barulhinho das mãos esfregando aqui, malandro, olha só. Mais uma vez, gente, obrigado por vocês nos apoiarem. Vamos entrar numa fase nova do Arquivo Pixel. Não esqueçam, acessem www.arquivopixel.com. Temos aí página no Facebook, no Instagram, no Twitter. Só colocar Twitter, Instagram ou Twitch. Twitter, Instagram ou Facebook. É só vocês colocarem lá Arquivo Pixel, que vocês conseguem encontrar a gente. E lives de segunda a sexta na Twitch TV. twitch.tv/arquivopixel e youtube.com/arquivopixel. Recado dado. Então, vamos aguardar só um pouquinho para conseguir matar a saudade do nosso público. Falou, galera. Até a próxima. Até semana que vem, hein? Semana que vem já começamos a arrepiar aí.